Vizinho, papai, irmã, caminhonete, minha amiga, toda a família. Na hora do pastor já está preparando a família. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Deus abençoe o seu dia, seu final de semana. E até a segunda-feira. Se Deus quiser. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida, seja cuidador de no trânsito. Uma produção da Rede Nacional de Rádio. Você está ouvindo? Como leite de Deus, santos de amados de cana, santos de misericórdia, de bondade, de verdade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, cada um tem o mesmo de Cristo atendo a outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isso, porém, seja o amor. Bendito da perfeição. Esteja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em sua força, e sejam agradecidos. A gente juntamente em vós a palavra de Cristo, e unimos e aconselhamos no conhecimento em toda a sabedoria. Levando a Deus, pensamos o Senhor de Cristo Jesus espiritualmente. Nesta noite, Deus sabe, Deus ouve, Deus ouve.